falei que é hit, Brasil. Eu dei amor pra quem só me usou, brincou com meu sentimento. Conversinha no meu WhatsApp, tá, tá, tá doidinho pra eu sentar. Agora tá de conversinha no meu WhatsApp, tá, tá, tá doidinho e vai continuar. Tá vendo essa mãozinha dando tchau pra você? É o meu bye bye, bebê. É o meu bye bye, bebê. No meu WhatsApp, tá, tá, tá doidinho e vai continuar.